qui dormi na noite escura, que fuge tão bela e branca, derramando doçura para chama silente ardendo meu sonho. As asas da noite que surgem e correm no espaço profundo, ó doce amada desperta. Teu calor ao luar, quisera saber-te minha na hora serena e calma, a sombra confia o vento. Acorda.